nós. Capítulo 13. Casando o antigo com o novo. Como compartilhar isso em termos da cidade em que vivemos e da igreja em que frequentamos? No meu caso, e acho que é típico, me pareceu que havia três possibilidades. Primeiro, permanecer na minha igreja pregando a experiência pentecostal. Segundo, sair da minha igreja e participar de um grupo pentecostal. E terceiro, permanecer na minha igreja, nada a comentar sobre essa experiência e me manter acompanhando os pentecostais. A escolha não foi simples. A minha pequena igreja episcopal, instalada em um dos subúrbios conservadores de Nova York, era peculiar por poucos membros terem ouvido muito sobre o batismo no Espírito Santo. Eles ouviram muito sobre as línguas, por meio de manchetes e artigos de revista. Eles sabiam que nos Estados Unidos esses eventos estranhos eram perturbadores. Provavelmente, a maioria deles dizia para si mesmo: espero que isso não venha a ocorrer aqui. Repetidas vezes, assisti às tensões que surgiram quando um membro de uma das igrejas tradicionais recebeu o batismo e depois voltou à sua igreja. Lá vinha ele, andando nas fontes, ansioso por compartilhar essa coisa maravilhosa que lhe acontecera. Ele esqueceu, talvez, que ele mesmo havia passado por uma lenta evolução do ponto de vista do ceticismo cauteloso em relação à experiência pentecostal até chegar à plena crença. Com muita frequência, em seu entusiasmo, ele esquecia a estratégia básica e sua própria ousadia, em vez de ajudá-lo a se comunicar, bloqueava a sua capacidade de alcançar os demais. Outro resultado do batismo também pôde criar problemas. O batismo no Espírito Santo é uma experiência religiosa enormemente revigorante. Preenche as pessoas de energia. Se essa energia não puder ser canalizada para áreas construtivas, é provável que ela se gaste em um vaguear frenético. Vi pessoas cheias do Espírito, constantemente embarcando em aviões, percorrendo o país em várias missões para o Espírito Santo. Esse tipo de hiperatividade não direcionada nunca deixou de me parecer heróica e triste. Heróica, porque o indivíduo realmente doou seu tempo e recurso. Passagens aéreas são caras. E triste, porque os gastos acabaram, de alguma forma, egocêntricos. Depois, há o curioso problema criado pelo fato de que um novo carismático ou pentecostal seja, com efeito, um cristão. Enquanto seu entusiasmo assusta alguns, atrai outros, e logo há uma divisão dentro da igreja entre aqueles que são pró-pentecostais e aqueles que não são. Por fim, escolhi a terceira opção. Voltei silenciosamente à minha igreja. Só falei sobre minha experiência quando ela surgiu naturalmente e fiz companhia a meus amigos pentecostais em outros lugares. No entanto, esta também não é uma boa solução. Se eu acredito na importância do batismo no Espírito Santo, como eu não teria a obrigação de falar sobre isso onde e quando pudesse? Esse é o problema que muitos milhares de americanos enfrentam atualmente à medida que a renovação carismática se espalha. No momento, as coisas são insolúveis. A experiência pentecostal não se encaixa prontamente na vida das igrejas tradicionais. Mas não é possível mudar as coisas? As sugestões que faço assumem que sim. Elas olham para o dia em que esse conflito aparente pode se tornar um diálogo construtivo entre liberdade e ordem, juventude e maturidade, cada um imensuravelmente mais rico. Para que esse dia chegue, há coisas que todos nós podemos fazer. Para aqueles que, como nós, foram batizados com o Espírito Santo, vamos olhar com cuidado, mesmo agradecidos para as críticas levantadas contra nós. Elas podem ser de imenso valor para nos ajudar a usar esse dom irresistível de Deus com mais eficácia. Vamos prestar atenção especial à questão do tempo. Penso que temos uma tendência a ser impacientes, como se o decurso do Pentecostes dependesse de nós e não de Cristo. Conceder o batismo pertence ao Senhor, e qualquer força ou pressa de nossa parte só pode vir da falta de perspectiva ou falta de fé, ou mesmo uma falta de humildade. Não devemos ser tentados a exagerar. Lembremos que os dons do Espírito foram dados para edificar a igreja, Efésios 4, verso 1, e não apenas para uso particular dos indivíduos. Devemos aceitar tudo o que nos é dado com esse entendimento, para evitar formar pequenas panelinhas de elite e nos vermos como separados do resto da igreja. As fraquezas da igreja e suas forças são nossas, as nossas são dela. Vamos considerar o nosso uso das línguas da mesma maneira. A favor da prática, é interessante notar que a lista de patrocinadores inclui Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, a mãe de Jesus e Paulo. No entanto, esse mesmo Paulo viu claramente os perigos do uso indisciplinado das línguas. Ele estabeleceu instruções explícitas sobre como elas deveriam ser usadas, onde e por quem e com qual finalidade. Instruções que todos nós, que usamos as línguas, faríamos bem em reler de tempos em tempos. 1 Coríntios 14. Vamos nos preocupar mais com a colheita do Espírito em nossas vidas. Esta colheita, conforme detalhado em Gálatas 5, consiste em amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que tipo de personalidade essa combinação de qualidades produziria? Uma pessoa centrada nos outros, discretamente vigorosa, humilde, que escuta, confidente, empática, cheia de alegria. Esta é uma descrição do carismático ou pentecostal? Muitas vezes sim. E quando é ele ou ela é um propagador ambulante da experiência? Essa descrição de mim, no entanto, não me diz que o batismo no Espírito Santo abre a porta para uma nova vida, não encerra e entrega essa nova vida. Isso depende de você e de mim. Vamos olhar novamente para a função da estrutura na religião. Para muitos de nós, a descoberta da espontaneidade na adoração é uma revelação que dá vida. Ficamos ansiosos quando alguém sugere impor uma ordem pré-definida nas reuniões de oração cheias do Espírito. Mas estaríamos esquecendo que esse padrão é essencial em todo o crescimento verdadeiro? Se o cultivo exigisse apenas energia sem planejar, nunca veríamos produtos finais como carvalhos ou seres humanos, ou vidas espirituais completas. E agora, algumas sugestões para os que não tiveram essa experiência. Nenhum de nós deseja fazer parte de uma moda passageira. Assim como não queremos ficar de lado enquanto um grande mover de Deus está ocorrendo. Suponho, com Gamaliel, que uma atitude ideal seria algo assim. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Atos 5, verso 38. Quem está certo? Aqueles que dizem que os pentecostais estão à margem da religião ou aqueles como o Dr. Van Dusen, da Union, que sentem que fazem parte da impulsão central de nossos tempos? A questão é tão importante que as igrejas estão gastando cada vez mais tempo e dinheiro em relatórios detalhados das atividades carismáticas em suas áreas. Quanto aos efeitos perturbadores dessa atividade em uma congregação, as mesmas qualidades que causam a ruptura são aquelas pelas quais a igreja mais ora. O pentecostal nos importuna com a sua mensagem, porém, quem não sentiu que seu próprio testemunho é um pouco morno? O crente cheio do Espírito é exuberante demais, mas quem não se perguntou um pouco melancolicamente se mais alegria na crença não é direito de nascimento do cristão? Ele nos desgasta com sua energia, mas quem nunca pensou a respeito do que foi feito do vigor do cristão primitivo? Se todas essas são as qualidades que qualquer igreja deseja, qual é o problema? Antes de tudo, penso que pelo fato de que o Espírito Santo se tornou, em muitas tradições da igreja, cada vez mais fantasmagórico e sombrio, estamos genuinamente despreparados para a iniciativa de sua parte. Fizemos uma abstração da pessoa mais poderosa do mundo e o encontro com a realidade será um choque. Depois, há o fato de que qualquer pastor deseja e deve ser o líder de sua própria comunidade cristã. E de fora vem uma experiência que os membros lhe dizem ser o ponto de virada religioso de suas vidas. Mas nestes dias ecumênicos, a solução não está longe de se buscar. Está em ver a nós mesmos como membros da Igreja Maior, bem como de nossas próprias congregações ou denominações. O que em uma escala é uma experiência vinda de fora, é em outra escala simplesmente a experiência compartilhada da igreja. Então, é claro, há o obstáculo das línguas, anormal, geralmente a primeira característica apontada. Pode ser útil saber que 9/10 do desgosto que as pessoas sentem é um simples desconhecimento. Durante nossa estada na África, Tib e eu tivemos a oportunidade incomum de conhecer homens e mulheres que se lembram de quando ouviram a história cristã pela primeira vez. Que choque para eles! A ideia de Deus nascido em uma manjedoura, ou sofrendo fome, ou pregado em uma cruz. Rudes, inapropriados, desagradáveis, todos os adjetivos que nós mesmos aplicamos às línguas, eles usaram para esse estranho evangelho. E certamente é verdade que as línguas, depois que o estranhamento se dissipa, não são desagradáveis de ouvir. De fato, elas geralmente são extremamente bonitas. Se uma experiência carismática ocorre em sua igreja, por que não, enquanto você se decide, colocá-la em prática? Os pisos precisam ser limpos? A calçada rachada foi reparada? Conheço muitos pentecostais que estão realizando exatamente essas tarefas em suas igrejas e encontrando uma saída para o poder que transborda. Os pentecostais clamam por novo poder na oração. Por que não criar alguns experimentos para descobrir? Dê aos carismáticos entre vocês uma tarefa específica de oração. Quando uma igreja em Nova York iniciou recentemente uma tarefa, os membros da congregação, cheios do Espírito, se revezaram para orar o tempo todo. Isso poderia ter algo a ver com o sucesso espetacular deles? E testemunhando, Jesus ligou isso ao batismo, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Atos 1, verso 8. Por que não fazer com que os seus pentecostais participem da obra de testemunho da sua igreja? Eu não estou falando de testemunhar a experiência do Pentecostes. Cristo não disse, sereis testemunhas do batismo no Espírito Santo. Nunca é função do Espírito chamar atenção para si mesmo. O batismo nada mais é do que um meio para um fim. E o fim é sempre Cristo. E os enfermos na igreja? Estou constantemente sendo impressionado com a estreita relação entre o batismo e o poder de cura. Em Chicago, um ministro batista cheio do Espírito é conhecido pelos capelães de vários hospitais como um homem cujas orações trazem resultados. Talvez um poder como esse esteja disponível na sua igreja. O ponto principal é sugerir que os pentecostais possam ser integrados ao trabalho real e às necessidades reais de qualquer igreja. A maioria deles realiza esse trabalho quando é bem-vinda, necessária e canalizada adequadamente, discretamente e com tato. Isso não significa que essa obra, dentro de uma igreja tradicional, satisfaça todas as suas necessidades. Os pentecostais descobriram na adoração livre, guiada pelo Espírito, algo de valor infinito. E todas as pessoas, cheias do Espírito que eu conheço, que permaneceram em suas antigas denominações, também se reúnem regularmente fora delas, nas noites de quarta ou sábado de manhã, ou apenas uma vez por mês, para esse outro tipo de serviço do qual elas extraem tanta força. Sugiro que essa necessidade seja de todos parte da universal natureza humana, que requer ordem e liberdade. Muitos de nós lidamos com essa divisão em nossas necessidades, mantendo a ordem em nossa vida religiosa e deixando a liberdade para jogos de futebol e comícios políticos. Mas aqui está uma descrição de um culto do templo em Jerusalém. Louvem a Deus em seu santuário, louvem-o ao som de trombeta, louvem-no com lira e harpa, louvem-o com tamborins e danças, louvem-no com instrumento de corda e com flauta, louvem-no com címbalos sonoros. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Em praticamente todas as religiões antes da era moderna, essa exuberância era parte integrante da adoração. Enquanto na África, Tib e eu fomos à inauguração da Catedral Anglicana em Mbayo, Uganda. Depois de um culto formal e imponente dentro do novo prédio, algumas das pessoas saíram, pegaram os tamborins tribais e mergulharam em uma dança de ação de graças e triunfo que era inconfundivelmente adoração. Impossível de ouvir sem o bater dos pés e bater palmas. Esse nosso lado exteriorizará. É uma perda para a religião se ela for sempre confinada ao secular. E fico continuamente surpreso com a forma como a liberdade de culto é bem-vinda entre as pessoas que considero conservadoras. Recentemente, convidamos um de nossos vizinhos mais idosos para um serviço pentecostal no meio da semana. Havia bastante barulho, palmas, gritos, cantos barulhentos, e olhei um pouco apreensivo para ver como ele estava entendendo. Para minha surpresa, ele estava batendo palmas como os melhores. Ele viu meu olhar e gritou por cima das cabeças. Por que não? Por que não mesmo? Precisamos de liberdade e precisamos de estrutura. As igrejas tradicionais enfatizaram esta, os pentecostais a outra. Existe alguma maneira de combinar os dois? Em Parkersburg, Pensilvânia, uma comunidade agrícola perto de Lancaster, existe uma bela igreja presbiteriana antiga, onde o equilíbrio foi atingido de uma maneira que pode muito bem se tornar um padrão em muitas igrejas. Todo sábado à noite, a igreja realiza um serviço de oração e louvor. Uma banda, liderada pelo filho do pastor, ministra música. Há orações espontâneas, intercessões e ações de graças da congregação. Presbiterianos, metodistas, batistas, episcopais e pentecostais vêm de lugares tão distantes quanto Washington, D.C., para embalar o auditório em um culto que dura até altas horas da noite. Então chega o domingo. O serviço das 11 horas é tudo que uma bela tradição pode fazer. Pelo decoro, você não poderia mencionar nenhum outro serviço presbiteriano, exceto talvez que os bancos estejam um pouco mais apertados, o canto mais animado, a pregação extraordinariamente inspirada. Aqui está uma igreja em que a ordem e a liberdade foram bem-vindas e fortalecidas. Há pouco tempo, conversei com o Dr. John Alexander McKay, presidente emérito do seminário de Princeton e um dos principais teólogos do país. Se é uma escolha, ele me disse, entre a vida grosseira dos pentecostais e a morte estética das igrejas mais antigas, eu escolho a vida grosseira. E se não houver essa opção? E se puder haver uma síntese em um plano mais alto para que em nossas igrejas tenhamos forma e vida crescendo juntas em Deus? E se o Pentecostes